Sinceramente, sinceramente, filho, eu podia perder meu tempo aqui. Eu podia te explicar tudo sobre esse maldito, o maldito governo. Mas eu vou te dizer só uma coisinha. Guarde seu dinheiro. Sabe o que eu faço com meu dinheiro, meu filho? Ah. Eu sou negueiro. Peguei o dinheiro e eu sou negueiro. Caguei. É, meu filho, e o governo, ó. Em 2021, o dinheiro não foi a lugar nenhum. Em 2022, o imposto vai ficar pra depois. Em 2023, não precisa nem falar pra vocês. O quê? O quê? O quê? Eu sou neguei. Come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sou neguei. Peguei o dinheiro e...